Apocalipse 1, verso 3. Feliz quem lê esse livro e felizes aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Apocalipse. Porque o tempo está próximo, o céu fechará como um eclipse. Holocausto urbano, humano, apocalipse. A revelação, a visão do filho do homem. A tribulação sem perdão pelo mal que consomem. Ele virá nas nuvens e todo olho verá. Sete estrelas na mão e como o sol a brilhar. Primeiro e último, aquele que vive. Tentar fugir é inútil, ele quer seu povo livre. Quem tem a chave da morte do Hades pode julgar os heróis e covardes, cruéis e infiéis, os que negaram teu nome, hoje estão aos teus pés, não vale aquilo que comem. Perdão aos pecados da mente, perdão aos pecados da carne, daqui pra frente que tua palavra me arme. Mais um guerreiro do mundo moderno, com a missão saquear o inferno. Fogos de artifício se confundem ao som do Taurus. Tecnologia dando vida aos dinossauros. Tempestades de tsunamis, enormes ciclones. É o aviso da terra ao paraíso dos homens. Criação, evolução, faz um mundo dividido. Nação contra nação, elo de duplo sentido. A cria do sistema faz o sistema bandido. A globalização, irmão, o monstro mais temido. Ouvi dizer que malandro demais vira bolsa. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça. O apocalipse, o apocalipse, o apocalipse, sinal, o sinal, o sinal. O apocalipse, o apocalipse, o apocalipse, sinal, o sinal, o sinal. O apocalipse, o apocalipse, o apocalipse, sinal, o sinal, o sinal. O apocalipse, o apocalipse, o apocalipse, sinal, o sinal, o sinal. Aquilo que foi já é, o que há de ser já foi. Difícil é ficar de pé, quem é que não cresce o oi? Tudo é questão de fé, já que sem fé não tem boi. Longe do clique, do cleque, moleque, qual é o moi? Vida surreal, direção sem destino. Fraqueza mortal, chapando, batendo pino. De tudo um pouco, bicho solto, louco desde menino. O que é pior, fingir que entende ou mentir que tá ouvindo. Se o crime não compensa, cada calma, sentença. Cada caso, uma doença, vai além do que cê pensa. Dá licença, muita treta, vê festa faraônica. Enquanto a tela do capeta espalha a peste bubônica. Fatos em fotos e pose, mostram os fatos em close. Animal de 30 pegando um moleque de 12. Sodoma e Gomorra, não há quem socorra. Destrói milhares de lares, mulheres como cachorra. Profissão, objeto, objetivo torto. Dinheiro até o teto e vários feto morto. Não posso deixar quieto, me causa desconforto. Na selva de concreto, se prolifera o aborto. Efeito borboleta avassalador. O dom divino que é a vida já não tem valor. Ouvi dizer que malandro demais vira bolsa. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça. O apocalipse, o apocalipse, o apocalipse, sinal, o sinal, o sinal. O apocalipse, o apocalipse, o apocalipse, sinal, o sinal, o sinal. O apocalipse, o apocalipse, o apocalipse, sinal, o sinal, o sinal. O apocalipse, o apocalipse, o apocalipse, sinal, o sinal, o sinal. Multidão de branco, louvo Deus de Israel. E por quase meia hora, irmão, silêncio no céu. É mais fácil ser doido, o difícil é ser digno. A blasfêmia é cruel, o mundo jaz do maligno. Vida virtual, ser humano mecânico. Crise mundial, bomba atômica é pânico. Veneno letal, tanto cleque quanto clique. Põe a todo mundo em xeque, o mundo afunda como um Titanic. Pornografia é praxe, e o mundo que se lixe. Pedófilos covardes, se os mano pega vixe. Escravo otário de um mal necessário, primário. Saber usar sem virar usuário. Me dê razão ou me mostre ao contrário. Hilário é a visão na missão do emissário. Sete dias por semana, criatura, criador. A insana mente humana contra seu computador. Sete selos são abertos, sete anjos do Senhor. E mais quatro foram soltos quando a trombeta tocou. A humanidade andando a passo de formiga. A privacidade um palmo à frente da barriga. A luta pela paz que traz inconsciente a briga. Cuspir pra cima é fácil, espera, duvido quem consiga. Ouvi dizer que malandro demais vira bolsa. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Apocalipse, apocalipse, apocalipse, apocalipse, apocalipse, apocalipse, apocalipse. Amém.